perder, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, cê tá com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Cheiro de gama, peidão, abaixa o braço, senão vou desmaiar. Filha, cê tá com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Minha vida é muito linda e pá, sempre bem depiladinha. Mas que cola pra ir no cinema, Vingadores estava na estreia. Ela veio toda top down, vestido vermelho, ai meu pau. Mas na hora que eu fui abraçar, não consegui respirar. Filha, senta com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, senta com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Cheiro de gamba, peidão, abaixa o braço, senão vou desmaiar. Filha, senta com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Cheiro de choro me pesadão, pacote de fitos abertão. Carícia de peixe não dá não, passa logo um desu. Pelo menos bota um casaco, pelo menos bota um casaco, pelo menos bota um casaco, pelo menos bota um casaco. Filha, cê tá com CC, vai tomar um MD, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, cê tá com CC, vai tomar um MD, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Cheiro de gamba, peidão, abaixa o braço, senão não desmaiar. Filha, cê tá com CC, vai tomar um MD, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, cê tá com CC, vai tomar um MD, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, cê tá com CC, vai tomar um MD, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Cheiro de gamba, peidão, abaixa o braço, senão não desmaiar. Filha, cê tá com CC, vai tomar um MD, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, cê tá com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Filha, cê tá com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai. Cheiro de gamba, peidão, abaixa o braço, senão vou desmaiar. Filha, cê tá com CC, vai tomar um bom bebê, senão não vou te fuder, vai, vai, vai.